Uma voz, a minha voz, sem coral, cadê o coral? Cantava aqui, estava aqui, cadê o pessoal? A música avança, lança em geral, solidão, voz sem coral. É só uma vez, é a minha vez de fazer o solo final. Eu entro aqui, eu entro em mim, voz principal. Sem dó, sou eu e só. E assim eu refiz meu caminho, com voz e com muita emoção. Só voz, um show. Pode não ser um mega show, um festival com multidões, mas quem chorou já tem na voz um show. Fiz meu caminho com voz e com muita emoção. O coro virtual eu troquei por um vigoroso violão. E quem sonhou, sofreu, chorou, pode fazer de uma só voz um show. Pode não ser um mega show, um festival com multidões, mas quem chorou já tem na voz um show.